Nossa, avança muito, Monte Alvo, 014. Siga. Voo no 094. Voo 094, prossiga via Alfa, Xavier, da Juliette. Zero da linha, área decolaram no zero, vento, né? 160 graus, 099. A linha decolou 03302. Um instante, Vitor e da Juliette. Encontra? Gente, Salvador, Paraty, November, Charlie, Lima, Cairu, mil pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, mil restrito, 1198 controle, 0130 transponder. Com 0130 acionado, direita, mil, a checa prévia, 198, 2285 para acionamento de impacto. Apple, confirme POB? 03. 03 a bordo, acionamento táxi de decolagem com a torre em 1895, bom voo. Paulo, gol 1184, posição 4. Gol 1184, posição 4, autorizado, chame pro táxi. Leve, Jotar. Gol 648, copia, Maceió? Copia. Salvador, Maceió, 350. Chega o peso 1-7, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-9, decimal 8, controle, acione 5-4-1-2, no transporte. Prisão, acione nível 350, peso 1-7, decolando 1-0, curva à esquerda no perfil da Puca, Jamon, Caju. 1-9, decimal 8, código 5-4-1-2, o gol 1-6-4-8. Passivo 5-4-1-2 no transporte, chame para o pushback acionamento. 5-4-1-2. Chame para o pushback acionamento. Levanta dentro. Polo 094, Juliette, portão 1-0. 094, diz ingresso, diz Juliette, portão 1-0. Vitorinho de Juliette, atualizando a gravação 7, aponta a cabeceira pronta. É 3306, decola 287, controle em 1,9,8, boa. Gol 1184 com 132 a bordo, 6 horas e meia, São Gonçalo do Amarante, Natal. Via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-9. Índia Alfa, espera 2-1-9-5, 1019-84 ali. Solo Salvador, o azul 2770, na posição 4 Lima do Pátio 3, solicita pushback e acionamento. Autorizado, chame pro táxi. Chamará para o táxi, 2770. Solo Salvador, voo no 621, portão 09 para push e acionamento. No 621, no 09, está autorizado, chame pro táxi. Autorizado, push e acionamento, encontrará táxi, no 621. Autorizado, decolagem 1-7, o passando de Juliette, o vento 120 graus, 109. igual o número 4, a gente esperando, quero pra uma sopa aí. Para o táxi, o azul 2770, POB de 54, autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. Azul 2770, táxi aprovado até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Autorizado, táxi até a saída do pátio 3, aguarde instruções 2770. Para o táxi, voo no 621 com 76 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando ao Galeão. Voo no 621, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera Torre, 1.9.95, quem ligou na 0.9. Gente, autorizado o táxi Pátio 1, Índia, lá no ponto de espera da 1.0.0.18.95, com 1.019. Voo no 621. O 2770 segue o Boeing da Gol, passando através do portão meia dúzia, até o ponto de espera da piscina 0, como número 2, via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera Torre 1.8.95, quem é igual na 0.9. Segue a aeronave Gol até através do portão meia dúzia, segue até o ponto de espera da 1.0, segue o número 2, via táxi Índia, o azul 2770, Torre 1.8.95. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pistão na 0, vento 1 a 2, 0 graus, 9 nós. Gente, autorizado ali, aí declara pistão no 0 gol no 620. É controle da guarda. Vai voar. Torre Salvador, o Azul 2770, ponto de espera da 10. Azul 2770, bom dia, autorizado o alinhar e manter pista no 0. Além de manter a 10, Azul 2770. Uno 621, decolado aos 36, controle 119 decimal 8, novo. 9198, gol, 621. Azul 2770, autorizado decolar pista no 0, vento 110 graus, 99. Livre decolagem, Azul 2770. Azul 2770, decolado aos 38, controle 119 decimal 8, por favor. Obrigado, até mais. Solo Salvador, é o American 229. diga. É o American 229 na posição 11 do Pátio 1 no para-reboque até a posição 01 do Pátio 3. Autorizado até o Pátio 3, América 229 até o Pátio 3, autorizado. Chame de sinalizando. Autorizado até o Pátio 3, América 229. Chamará no término e mantendo a escuta. Vou no 648 para o táxi, vou no 66 a bordo, 2 horas e 35, sala Serra, Salvador. O número 648, táxi aprovado até o ponto de espera na piscina 0, direita via Índia, ponto de espera Torre, 18 Pessoa 95, NH 10019. 109 ajuste, ponto de espera da 10018 Pessoa 95 via Índia, obrigado. Torre, eu vou 1648, ponto de espera da 10, passo para a decolagem. 1648. Boa, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado ingresso, linha decola no zero, vou no B4S. B48, decolar 489, chama o controle 1198. Confirmando, Papatango, Romeu, Papatango. Afirmativo. Prossiga. Tá, gente. essa informação aqui, Liet, para autorização do plano, Salvador, Vitória da Conquista, 085. Gente, Romeu, Papa Tango, número 2, para cópia, agora é constante. Para o pushback e acionamento, Tiané 6311. 6311, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará 6311. Meu 40, copia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2590. 590, bom dia, autorizado, pouso pistola 0, vento 120 graus, 7 nós. Ciente, livre pouso 10, Azul 2590. Romeu Papatango, pronto, cópia. Autorizado Serra Brava, Quebec Vitor, nível 085, via rota do plano de voo, decolagem pista no 7, curva direita, corredor Axé, distrito 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 54 no meia, controle Salvador 1-19-8. Autorizado Serra Brava, Quebec Vitor. No 085, decolada pista no 7, direita, restrita no meu país, até consultar até a autorização do controle. 54, 1-6, transponder, 19-8, controle, Romeu Papatango. Romeu Papatango, prossegue inicialmente via corredor Axé. Somente via Axé, Romeu Papatango. Cotejamento correto, confirme parte PAB. Está no parte 5, PAB-02. Gente, Romeu Papatango, chame a torre para acionamento 118-95, Penegal no 09. Vamos, bom dia, Gol 1094, informação Juliet, autorização para Fortaleza. Nome 4, aguarde cópia número 2, prepare Momo transição frotista. Guardando. Para o táxi do CNM 63, 1-64 a bordo, autonomia 050, alterno galeão. 1-64 a bordo? Afirmo, 1-64. Táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 0. Direita via Índia, ponto de espera torre, 118-95, que nega 1-0-1-9. Estado, táxi com espera 1-0, Xenem 6. Torre, Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, bom dia. Papatango, Romeu, Papatango, bom dia, prossiga. Está na parte 5 para acionamento. Autorizado acionamento, reporte táxi, Tango. Para chamado, táxi, Tango. Xenem 140, copia. Autorizado, Serra Brava, Mike Oscar, nível 350, via pêndulo 17, saída Puca, transição Aracaju, decolagem piscina 0, curva esquerda, Transponder 5411, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 350, vem a posição 117, decola Puca, transfora da ajuda, escola da 10, corvetida. Transponder 5411, controle 198. Estacionamento 140, contingenciamento correto, chame pronto para o estacionamento. Oi Salvador, muito bom dia, Estacionamento 63, Uno, Ponte Vera da 10, pronto. Estacionamento 63, Uno, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Salvador Azul 2590, livrando a sua escuta. Azul 2590, Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador, aeronave da América, finalizando o reboque. Excelente, Azul 2590. Bona 094, copia. Salvador, é o American 229 para informar os termos de reboque. América 229, ciente. Bom dia. Bom dia. Autorizado. Aeroporto de Pinto Martins, nível 370, via Pêndulo 19, Bangu, DCT Abuco, segue DCT Fortaleza. Saída Momo, transição Froti. Decolagem pista no zero, curva à esquerda. Transponder 5430, controle Salvador 119, decimal 8. Bom, 1094, foi autorizado nível 370 para Fortaleza, conforme rota Zone Hoppers, 19 até Bangu, após direto a Bucu e direto a Fortaleza. decola da pista 10 curva esquerda, sai da Momo, transição pro ti, aciona 5430 com 2798. 1094, cotejamento correto, chame pronto pro estacionamento. Ah, então pronto, muito obrigado. Salvador, tá, Mike, bom dia. Mike, escuta agora de 1 minuto pra copa. Mike na escuta. Oxi. Ok, prossegue pra Valença, aqui é a altitude. Valença, cara. Valença, Mike, Golf Mike autorizado, Serra Novembro, Vitor Bravo, 5-0-0-10, rota conforme o plano. Decolagem pista no 7, via litoral sul após decolagem. Transponder 0126, controle Salvador 1-19-8. 0126, 1-19-8. Decola da 17, curva direita, 110, até Valença, com 01 a bordo. 01 a bordo, confirma o pátio. Aerostar, chame a torre agora para acionamento 1-18-95, quem é 1-0-9, Mike, Golf Mike. Mike, o transporte está com 01 no meio, né? 0126. Ok, 0126. Bom dia, Mike, Golf Mike, autorizado acionamento, reporte fácil. Oxaner, 6140, portão 02, autorizado, chame taxa. Chamará. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, solo Salvador. Autorização na Cajuz 230. Confirme parte e a pista que decola. A 17 está na parte da base. 019. Torre, o gol 739, passado estado. Bola 739, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Pouso, bola 739. Quero busca Aracaju, bom 577, recorda 17, curva esquerda, 5423, o Papau Teodelta 198, ao ponto 7. Ok, Papau Teodelta, busca transição Aracaju. Busca Aracaju, negativo de amo, né? Puca, Jama, Aracaju. Papau Hotel Delta, chame a torre para acionamento, decolagem 1-18-95, QNH 10-19. Obrigado, 19-19. Tango Romeu, Papa Tango, autorizado ingresso, reporte Enélio pronto, cabeceira no sétimo. Tomás, alinhado pronto, vai reportar alinhado pronto, no sétimo, Romeu, Papa Tango. Ciente, Mike, Golf, Mike. Pronto, pushback, acionamento. 1094, portão 10, autorizado, chame táxi. 1094, aqui na posição 10, tem dia para o acionamento, acionar uma pushback. Mike, Golf, Mike, autorizado, decolar com proa sul, vento 150 graus, 7 nós. Maravilha. Mochilemano 40, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, direita via Índia, ponto de espera 12, o novo no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 099. Direita via Índia, 295, 61140, bom dia. Boa. Salvador, gol 739. Gol 739, Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, já. Bom gol. Aqui pra nós, obrigado. Corrigindo, 1919 decimal 8. Romeu, Papa Tango, possível? Gente, Romeu, Papa Tango, retorna via pista, reporte livrando na táxi aí, papá. Poderia confirmar o motivo? Passageiro, chefe, amado. Gente. Neuro 40, ponto de espera pronto. Romeu, Papatango, após o horário da EOBT, tem mais 45 minutos para decolar. Neuro 40, no ponto de espera pronto. Michelin 1140, autorizado, alinhado decolar, pistão na 0, vento 130 graus, 7 nós. Alinha decola na 1-0, 6140. Salvador, bom dia, tá 3191, no frente da Juliette, passou a própria. 31191, aprovado Galeão 340, VP 9857 até Moussa, saída da El Lederume. Decolagem pista na 0, curva à direita. Transponder 5432, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado Galeão 340, VP 9857 até Moussa. Decolagem 10, primeira curva à direita, saída da El Lederume. Transponder 5432, controle 3198. Confirma o nível? 340. Protejamento correto para 3191, chama para o estacionamento. Chama lá, para 3191. O voo 1094 para o táxi com 169 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia, alternando Teresina. O voo 1094, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1, táxi em Índia. Ponto de espera torre 118.95, NH 1099. 1-0-9, voo 1-0-9-4, tem autorizado o táxi, o ponto de espera da 1-0, e a parte ao fundo lá vai prosseguir com a torre 118.95, a senhora, muito bom dia. Bom dia. caso, correção, o XNM é 140, decolada 05, chame o controle 119, destino 81. 98, bom dia. Zona 094, boa, autorizado, alinhada, decolar, pista na 0, vento 130 graus, 99. Bônus 094, livre, alinhada, decolar, 90. Bônus 094, decolado 09, chama o controle 119, destino 8, morro. Bônus 094, 119, 8, graças aí, muito bom dia. Torre Salvador, azul 4207, agora 5 milhas e meia de sua cabeceira 10, visual por enquanto. Azul 4207, bom dia, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista 10, 4207. Thank you. 248. Minha situação aí na cidade. Agora o motor do avião, frequência 129, da Palmeira. Do 4207, solos 12, direita 12, 1 decimal 1. 211 vai chamar o 4207, obrigado. São Salvador, 3191, para o pushback, acionamento 5. Solo Salvador, bom dia, azul 4207, livrou. Tentando contato com o controle, 1198. 1198. 3191, aguarde pushback em 2 minutos. Guarda, 3191. Juliette, 4207. 4207, Juliette, portão 03. Juliette, vai pro 03. 4207, obrigado. autorizado o pushback do 391? Afirmo, autorizado, chame tá. Iniciado. Para o táxi da 3191 com 3 horas e meia de autonomia, alternando Campinas, 218 a bordo. Aprovado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi para Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, Kenegal 10, 18, TAN 3191. Então, parte 1, Índia, até o ponto de espera da 10, com 9195, 618, TAN 3191. Oi, Salvador, bom dia, 3191, próximo ponte, espera, próximo. 3191, bom dia, motorizado, alinhado e decolar, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Alinhado e decolando 10, 3191. Na 3191, decolar 223, chame o controle em 119, decimal 8. 923. Oi, Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Papa Fox, 9, avisado na final ILS da 10. Papa Romeu, Papa Fox, trote November, bom dia, autorizado pouso pistão na 0, vento 120 graus, 8 nós. 3 pouso, Fox, Salvador.